senta logo no meu colo e finge que tá conversando. É muito mais gostoso ao ar livre, expostos ao perigo. Olha pra um lado que eu olho pro outro, não se assusta com esse barulho. É só um gato em cima de uma gata e tá tudo escuro. Eu sou um gato pardo, eu sou um gato gueto, eu sou um gato brabo e o que eu quero mesmo é te ver no beco. Eu sou um gato pardo, eu sou um gato gueto, eu sou um gato brabo e o que eu quero mesmo. Eu quero mesmo é te comer no beco.